tentei imaginar um mundo sem você, mas é impossível viver sem te querer. Você é o verso perfeito da minha canção, a paz que invade o meu coração. Desabar, só preciso de você.